Decimal 3. Bom dia. Mike X, decolado 30, chame controle de Salvador, no D0, decimal 8. Decimal controle 208, Oscar Mike X. Decolado ao 35, chame controle de Salvador no 20 decimal 8. 5522, contato radar na decolagem e a saída de São Bruno, seguindo a linha do voo 360. São Bruno para 360, 3522. Bruno 98, controle Salvador, direção da voo 91, direção para a linha do voo 050, ajuste no 095. Go to runway 1, cruise your line up and maintain runway 10. Alaska Golf, uniform and maintain holding point runway 10. Bom dia, Bubu. Bom 2065, chame o 125, frequência no 25, decimal 1, alterna 128, decimal 35. This one, Tiger 1, clear to take off runway 10, wind 140 degrees 9 knots. De pista livre, a gente não vai no suco. Cruzamento 2, 1, 0, 3, 1 e 5. A porta do bloco saindo a Coimbra. Informo o Boeing 737-800 em aproximação do Salvador para a sua marcada externa, a 1.800. O 094 autorizado pouso pistão 0, vento 30 graus, 9 graus. Pouso autorizado pistão 0, voo 094. Go to 171, airborne X40, contact control 120.8. Contact control 120.8, go to 171. Departure, go to 171, pass 1400. Mantenha seu dinheiro de voo visuais, corredor Veracruz, o nome que é César, para através do país. Fale o braço na sua posição de 9 horas, 2.3 milhas, fazendo seu dinheiro em Veracruz, não passar pelo seu celular, só mantenha o número 10. Autorizada, né? Mantente o seu lugar. 3198, deixa sem restrições para 2 de 500, repassa a brisada. Golf Uniform F1F 45, contact control 120.8. Buffalo 120, Golf Uniform. Papa Sangosta, Golf Uniform, radar contact on the Papa 5, Corral 1, Bravo, contact level 100. Papa Corral 100, Corral 1, Bravo, Oscar Golf Uniform. Fly direct Coran Defecto, apontando off the Golf Uniform. Fly direct Coran Defecto, off the Golf Uniform. Autorizado 2000, responsabilizado São 3198. Tráfico informado, agora na sua posição 10 horas, 5.4 milhas, mantendo o nome de SPS, com a Alfa 3. JBS, informe próximo à sua posição de 9 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando 2.700 para 2.000 pedras, após 3.000 na aproximação para Salvador. Isso 171, call 6125-1, Sanejo 128-35. Agem, mantenha a proa até 4.000. Imagino 75, autorizado o descolate está no zero, vento no 60 graus, 7 noite. O GVS vai na proa de Paulinho. Imagino 75 do quadro 49, chame controle Salvador número 08, não 81. 08, azul, nós vamos 75, ligado? Santa Zona 98, complexo na sua segmento, chame controle Salvador, 6118, do sinal 95. Bom dia, bom dia. Azul 9175, contato a dana decolagem, mantenha o decolagem até 4.000 pés, após 4.000 pés, foi direto elétrico, submantendo o voo 1 a 4.000. Após 4000, direita é leste, vai subir com 40, zona 175. Mantendo

base 4207, autorizado o pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 82. Gente, autorizado o pouso na 0... na 10, 4200. 1759, decolado 1300, sem controle 1202182. 208, obrigado, vai ser. Controle Salvador, bom dia, voo 1759. Voo 1759, contato radar na decolagem, via saída São Bono, tudo mantém o nível de voo 360. Via São Bono para o 360, voo 1759. Autorizado, ele manter o pistão zero. Fazer 4207, solo 02, libera a direita, chame solo em 121, disse ao lado. Foi 062, quando se entre o equipe frequência no 25, desce 1, alterna 128, desce 35. Cabo 8487, autorizado em decolar chão no zero, o vento 140 graus, 8 nós. Salvador, ajuste 10015, reporte passando aí, mas... O nome é Daniela Suíski, para evitar ponto simultâneo, seu grande mar, e se 360, reporte novamente na final da noite. Colado ao 05, chame o controle 120, destino 81. 208, pode abrir. César, terceiro da ponta. Abstacado, 8487, contato radar na decolagem, via sair da ponta, sube e mantenha nível de voo 390. Atenção 390, sai da ponta, 847. Anemia 140, chama 125, expressão 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. De aproximação, aproximadamente 2 milhas do eixo da pista auxiliar, com o capaz, 2 junto ao alfa, não interfere. O autorizado pouso na alfa 7, na outra pista. Para 2010, Foundation 015, autorizada a aproximação ILS X6. Sotérios 5914, contato com a base no centro do Nordeste de Salvador, na PNV 160, na escuta de controle. estado no final do ano 7, eu acho que vocês... Lógica Maitian, que é autorizado pouso que estão no teste, o vento 1.00 graus, 9.9, utilizando o tráfego a 10 milhas para pouso na 1.0. Eu acho que é o final da 1.00. Chame a 1.00,